a sinner with us here. Nossa Senhora do Cis, fica à vontade para meter o nariz. Olha o vizinho do lado, não dá conta do recado e já não sabe o que diz. E é de qualquer maneira, faz tudo o que se queira. Fique sabendo, senhor, que nem sequer é doutor, nem tudo o que aparece. Cala-me a divagação, filosofias que sufocam a razão. Se quer dizer consciência, terá que ter muito mais do que paciência. O homem de ontem era ainda mais parvo do que tu. Queria-me como quem quer um cão. Se eu encontrasse o homem de ontem numa rua escura, fazia-lhe uma breve confissão. Estes olhos não são património. Estas pernas não são património. As conquistas, as derrotas, medo, é medo, muito medo de falhar. Ai, minha Nossa Senhora do Cis, o que está a acontecer neste país? Ai, que saudades de quando mandava eu, para onde foi esse tempo de apogeu? Eu detesto mesquinhez de quem não admite nunca o mal que fez. Mas pode ter a certeza, não vou estar à espera da delicadeza. Ai. O homem de ontem era ainda mais parvo do que tu. Medo, muito medo de falhar. Um católico pode não acreditar em Fátima, isso não quer dizer que ele não seja menos católico. E isso é curioso, porque isso foi inclusivamente um argumento que foi utilizado nos anos mais recentes, mas que logo em 1917, num jornal católico do Porto, aparece, e que era escrito por clérigos, aparece uma pessoa a dizer imediatamente isso. Atenção a estas revelações, porque Fátima não foi a única, ao contrário do que as pessoas possam pensar, e em 1917, dois dias antes do 13 de maio, houve uma outra, muito parecida, aqui em cima, em Ponte da Barca, no Barral. E esse artigo dizia atenção a estas aparições, a estas experiências. O milagre foi visto também em Cascais, por exemplo. Exatamente, exatamente. Também foi visto. E também é um católico que faz essa revelação. Aquilo causou grande confusão porque o Século, que supostamente era um jornal mais voltado, mais republicano e que supostamente poderia ser mais anticlerical, tem um jornalista que vai lá e é ele que divulga o Milagre do Sol e, de facto, a partir dessa altura, Fátima salta completamente do regime mais local, já tinha saltado um bocadinho, mas salta completamente, e é um jornal católico com um católico muito conceituado, e aquilo eram tempos de guerra religiosa entre a República e a Igreja, que vem dizer... Meus senhores, eu lamento, mas eu em Cascais vi uma coisa exatamente igual, três dias depois, sendo as condições atmosféricas idênticas às que estava em Fátima naquela altura. E, de facto, o próprio Milagre do Sol, como se diz, percebe-se que o número de testemunhos de pessoas que lá estavam é muito diferente de pessoa para pessoa. As pessoas descrevem coisas completamente diferentes e supostamente deveriam ter visto todos a mesma coisa, não é? Mas não foi isso que aconteceu. É uma experiência muito pessoal, eu acho que é uma experiência muito pessoal. E que decorre também do facto de estarem milhares de pessoas reunidas. O fenómeno de massas é uma coisa que hoje é perfeitamente conhecida. E acontecer. De querer acreditar, não claro. É? A história de Fátima mudou muito desde 1917 até hoje. No início, por acaso, há uma figura curiosa, que é o próprio pároco de Fátima, não é? Que é a pessoa que ouve os pastorinhos. Tem uma experiência da Primeira Guerra Mundial também, um conflito marcante. Exatamente, estamos em 1917, plena Guerra Mundial. Ele foi o capelão do Corpo Expedicionário. Sim, e esse é o Padre Lacerda, penso eu que estava a falar, do mensageiro. Não? Sim, exatamente. Sim, foi, que é ele que revela os interrogatórios no jornal. Mas o Padre de Fátima, Marcos Ferreira, que faz os interrogatórios às crianças, os primeiros interrogatórios, e que muita gente fala do Cónego Formigão, porque foi ele o grande publicista, digamos assim, de Fátima, mas quem faz os primeiros interrogatórios, ainda antes do Cónego Formigão a chegar, é o Padre de Fátima. E ele tem uma... é muito curioso, porque até hoje, mesmo os grandes críticos de Fátima, e houve obras violentíssimas contra Fátima, com autores a dizerem, não, foi este padre, este e este que criaram tudo aquilo, e há alguns que dizem que foi ele também, mas mesmo aí não há grande consenso, porque ele nunca... Se por um lado não acabou com o fenómeno, por outro também não parecia que não o alimentava, parecia que mantinha um certo distanciamento para ver o que é que acontecia. E acabou de facto por sair de Fátima muito no início, pouco tempo depois de terminarem as aparições, e há quem diga que ele saiu, que finalmente foi retirado de lá por não concordar com o que estava ali a acontecer. O que é preciso as pessoas perceberem é que fenómenos como Fátima, de facto, eu já disse isto há um bocadinho, não é um fenómeno único. Portugal, desde há séculos que é, como outros países do mundo, tem tido várias aparições. E geralmente ocorrem sempre da mesma maneira. Acabam sempre por ser fenómenos muito populares, atraem milhares de pessoas e depois acabaram todos quase por morrer. Fica uma capela, por exemplo, na própria localidade, não sei se é Fátima, mas lá ao pé, há ainda a veneração da Nossa Senhora da Urtiga, onde a própria Lúcia ia com a família, que também foi um caso de uma aparição, e que sobrou uma capela. E há muitos casos desses. A grande diferença de Fátima, não entrando claramente agora a dizer se a diferença é que este foi um caso verdadeiro e os outros não, porque não vou por aí, mas é que de facto a Igreja tomou conta muito cedo. Quando o bispo Dom José, eu troco-lhe sempre o nome, Dom José Alves Correia da Silva, ele chega lá, ele é nomeado e chega lá em 1920 e imediatamente ele toma conta do, quase de imediato toma conta do processo, começa imediatamente a mandar, inclusivamente a mandar comprar terrenos, encomenda um projeto para um santuário e tudo isto antes de fazer a investigação canónica, antes de haver a indicação diocesana de sim, isto é válido, sim, estas aparições são válidas, mas nós acreditamos nestas crianças. Precisava de um milagre, tínhamos saído da Primeira Guerra Mundial. A Igreja precisava de um milagre. A igreja porque a República com era completamente anticlerical, sim, sim. Fátima é claramente um cavalo de batalha entre a República e a Igreja. Agora, quem é que iniciou? Falta saber. Aliás, há um próprio fenómeno que até hoje não está provado quem é que fez e que foi um grande impulsionador de Fátima, que foi quando rebentaram com a capuinha das aparições. Houve uma bomba que foi colocada durante a noite, aquilo partiu o telhado, e o fenómeno de Fátima, que estava um bocadinho adormecido, de repente cresce outra vez. É óbvio que a Igreja diz que foram os republicanos que mandaram pôr as bombas, mas até hoje... Não sabe muito se foi o mesmo. Guerras. E quem acabou por ganhar com isso foi, de facto, a Igreja. Portanto, é um fenómeno que aparece numa altura em que a Igreja precisava, de facto. Em que o próprio povo português, que grande parte dele, nas aldeias, era ainda muito analfabeto, muito próximo da Igreja, e, portanto, não entendia muito bem aquela guerra que foi feita aos padres, com perseguições e queimas de igrejas e essas coisas todas. O próprio povo estava muito disponível e depois com a fome que havia, não é? Porque passávamos um período terrível de crise, a guerra, com os homens a serem mandados para fora, era preciso de facto alguma figura e que as pessoas pudessem acreditar, que se pudessem agarrar. E Fátima, sem dúvida nenhuma, a Nossa Senhora, surgiu na altura certa para isso e para crescer de forma como cresceu. Em 1917 havia supostamente um segredo a que as crianças se referiam como umas palavrinhas e que parece muito pouco provável que fosse depois aquele segredo em três partes que nunca mais acabava, que a Lúcia veio revoar mais tarde. Set it up.